Olá, bem-vindo a bordo. Você está aqui na Ecos Radio Podcast, através do Radar Cultura e de nossa página na internet no endereço www.rwy10.com. Eu sou Júlio César, apresentando para você esse podcast número 10, décimo podcast. E se você quiser fazer como o Ivo Pfeiffer e entrar em contato com a gente, é muito fácil. Escreva para redacal@rwy10.com, tá certo? Eu falo do Ivo Pfeiffer porque ele mandou um e-mail para mim, muito interessante. E eu quero compartilhar com vocês esse e-mail que eu recebi do Ivo. É um e-mail que conta a história, vamos dizer assim, uma carta do Zé Agricultor para o Luiz da cidade. Uma carta que merece, inclusive, uma interpretação, afinal de contas, esta é uma carta do Zé Agricultor. Então vamos lá. Luiz... Quanto tempo! Eu sou o Zé, teu colega de ginásio noturno, que chegava atrasado, porque o transporte escolar do sítio sempre atrasava. Lembra, né? O Zé do sapato sujo. Tinha professor e colega que nunca entenderam que eu tinha de andar a pé mais de meia légua para pegar o caminhão. Por isso, o sapato sujava. Se não lembrou ainda, eu te ajudo. Lembra do Zé Cochilo? Era eu. Quando eu descia do caminhão de volta para casa, já era 11h30 da noite. E com a caminhada até em casa, quando eu ia dormir, já era mais de meia-noite. De madrugada, o pai precisava de ajuda para tirar leite das vacas. Por isso eu só vivia com sono. Do Zé Cochilo você lembra, né, Luiz? Pois é, estou pensando em mudar para viver aí na cidade, que nem vocês. Não que seja ruim o sítio. Aqui é bom. Muito mato, passarinho, ar puro. Só que acho que estou estragando muito a tua vida e a de teus amigos aí na cidade. Estou vendo todo mundo falar que nós da agricultura familiar estamos destruindo o meio ambiente. Veja só. O sítio do pai, que agora é meu... Ah, não te contei. Ele morreu. Eu tive que parar de estudar. Fica só uma hora de distância da cidade. Todos os matutos daqui já têm luz em casa, mas eu continuo sem ter, porque não se pode fincar os postes por dentro de uma tardeapa que criaram aqui na vizinhança. Minha água é de um poço que meu avô cavou há muitos anos. Uma maravilha. Mas um homem do governo veio aqui e falou que tenho que fazer uma outorga da água e pagar uma taxa de uso, porque a água vai se acabar. Se ele falou, deve ser verdade, né, Luiz? Para ajudar com as vacas de leite, pois se foi, né? Contratei o Juca, filho de um vizinho muito pobre aqui do lado. Carteira assinada, salário mínimo, tudo direitinho como o contador mandou. Ele morava aqui com nós, num quarto dos fundos da casa. Comia com a gente, que nem da família. Mas vieram umas pessoas aqui, do sindicato e da delegacia do trabalho, e elas falaram que se o Juca fosse tirar leite das vacas às 5 horas, tinha que receber hora extra noturna, e que não podia trabalhar nem sábado nem domingo. Mas as vacas daqui não sabem os dias da semana... Aí não para de fazer leite. Ô, bichos aí da cidade, sabe se guiar pelo calendário? Essas pessoas ainda foram ver o quarto de Juca e disseram que o beliche estava 2 centímetros menor do que devia. Nossa! Eu não sei como encumpridar uma cama. Só comprando outra, né, Luiz? O candeeiro, eles disseram que não podia acender no quarto, que tem que ser luz elétrica, que eu tenho que ter um gerador para ter luz boa no quarto do Juca. Disseram ainda que a comida que a gente fazia e comia juntos tinha que fazer parte do salário dele. Bom, Luiz, tive que pedir ao Juca para voltar para casa, desempregado, mas muito bem protegido pelos sindicatos, pelos fiscais e pelas leis. Mas eu acho que não deu muito certo. Semana passada, me disseram que ele foi preso na cidade porque botou um chocolate no bolso, lá no supermercado. Levaram ele para a delegacia, bateram nele e não apareceu nem sindicato, nem fiscar do trabalho para acudi-lo. Depois que o Juca saiu, eu e a Marina, lembra dela, né? Casei. Tiramos o leite às 5h30. Aí eu levo o leite de carroça até a beira da estrada, onde o carro da cooperativa pega todo dia. E isso se não chover. Se chover, perco o leite e dou aos porcos. Ou melhor, eu dava. Hoje eu jogo fora. Os porcos eu não tenho mais. Pois veio outro homem e disse que a distância do chiqueiro para o riacho não podia ser só de 20 metros. Disse que eu tinha que derrubar tudo e só fazer chiqueiro depois dos 30 metros de distância do rio. E ainda tinha que fazer umas coisas para proteger o rio. Um tar de digestor. Achei que ele estava certo e disse que ia fazer. Mas só que eu sozinha demorar uns 30 dias para fazer. Mesmo assim, ele ainda me multou. E para poder pagar, eu tive que vender os porcos, as madeiras, as teias do chiqueiro. Fiquei só com as vacas. O promotor disse que dessa vez, por esse crime, ele não ia mandar me prender, mas me obrigou a dar 6 cestas básicas pro orfanato da cidade. Luiz, aí quando vocês sujam o rio, também pagam multa grande, né? Ou não? Agora, pela água do meu poço eu até posso pagar, mas estou preocupado com a água do rio. Aqui agora o rio todo deve ser como o rio da capital, todo protegido, com mata ciliar dos dois lados. As vacas agora não podem chegar no rio para não sujar, nem fazer erosão. Tudo vai ficar limpinho como os rios aí da cidade. A pocilga já acabou. As vacas não podem chegar perto. Só que tem uma coisa errada. Quando eu vou na capital, nem vejo mata ciliar nem rio limpo. Vejo só água fedida e lixo boiando para todo lado. Mas não é o povo da cidade que suja o rio, né, Luiz? Quem será? Aqui no mato, agora, quem sujar tem multa grande e dá até prisão. Cortar a árvore, então? Nossa Senhora! Tinha uma árvore grande ao lado de casa que murchou e estava morrendo. Então resolvi derrubá-la para aproveitar a madeira antes dela cair por cima da casa. Fui no escritório daqui pedir autorização. Como não tinha ninguém, fui no Ibama da capital. Preenchi uns papéis e voltei para esperar o fiscal. Ele ia fazer um laudo para ver se depois podia autorizar. Passaram 8 meses e ninguém apareceu para fazer o tar do laudo. Aí eu vi que o pau ia cair em cima da casa e derrubei. Pronto. No outro dia chegou o fiscal e me multou. Já recebi uma intimação do promotor porque virei criminoso reincidente. Primeiro foi os porcos e agora foi o pau. Acho que desta vez vou ficar preso. Tô preocupado, Luiz, pois no rádio deu que a nova lei dá multa de 500 a 20 mil reais por hectare e por dia. Calculei que se eu for multado, eu perco o sítio numa semana. Então é melhor vender e ir morar onde todo mundo cuida da ecologia. Vou para a cidade. Aí tem luz, carro, comida, rio limpo. Olha, não quero fazer nada de errado. Só falei dessas coisas porque tenho certeza que a lei é para todos. Eu vou morar aí com vocês, viu, Luiz? Mas fique tranquilo. Vou usar o dinheiro da venda do sítio primeiro para comprar essa tarde geladeira. Aqui no sítio, eu tenho que pegar tudo na roça. Primeiro a gente planta, cultiva, limpa e só depois colhe para levar para casa. Aí é bom que vocês só tem que abrir a geladeira e já tem tudo. Nem dá trabalho, nem planta, nem cuida de galinha, nem porco, nem vaca. É só abrir a geladeira que a comida está lá, prontinha, fresquinha, sem precisar de nós, os criminosos aqui da roça. Até mais, Luiz. Ah, desculpe, Luiz, não pude mandar a carta em papel reciclado, pois não existe por aqui. Mas aguarde até eu vender o sítio. Todos os fatos e situações de multas e exigências são baseados em dados verdadeiros. A sátira não visa atenuar responsabilidades, mas alertar o quanto o tratamento ambiental é desigual. E ele não faz uma distinção entre o meio rural e o meio urbano. Ou seja, concluindo, na prática, a teoria é outra. E se você quiser mandar um e-mail para nós, anote aí, redacal@rwy10.com, tá certo? Até o nosso próximo podcast. Um grande abraço ao Ivo Pfeiffer, que nos mandou essa pérola aqui. E você, quer mandar alguma pra gente? Escreva para cá. Um abração. Tchau, tchau.